Está começando! Final histórica! O podcast do site histórica.com.br! 20 de outubro de 2010, 1187, morre o Papa Urbano III. 1497, o Brasil rompe relações com a União Soviética. Quem foi o engraçadinho e comunista metido de merda que acabou de assinar a própria ordem de execução? 1958, nasce Viggo Mortensen. I see in your eyes. 1991, Ayrton Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1. Uma corrida fantástica pra mim. 2010, Visão Histórica, episódio 14. A história de Portugal. Mais terras. Mais terras. Mais terras. E agora, o pronunciamento oficial dos ouvintes. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Então vamos lá, japonês, para a leitura de mensagens dos ouvintes referente ao episódio 13 sobre os vikings. Claro que não. E por que não? Porque, Topeira, nós temos algo muito sério e importante para tratar com os nossos ouvintes. Seria algo parecido com a primeira promoção histórica, japonês? Seria, com uma pequena diferença. Esta é a segunda promoção histórica, meu querido. Sensacional! Mais uma vez, nós da equipe histórica em parceria com a editora Record, certo, japonês? Certo. Agora a gente tem as costas quentes, rapaz. Então nós vamos sortear entre os nossos queridos ouvintes que se interessam muito por história, um livro histórico. Olha só, japonês, que conveniente. Aham. E o que seria mais conveniente ainda, japonês? Que esse livro histórico falasse sobre a história de Portugal. Olha, que é o assunto desse podcast. Coincidência, cara. Incrível, cara. Incrível. É obra de Deus. E qual livro nós vamos sortear entre os nossos ouvintes? Me diz. A Ira de Deus, Topeira. Os católicos fervorosos não vão gostar porque eles não acham que Deus pode ficar irado. Irado e não é no esquema do skate, não. O japonês só que sabe tudo sobre a igreja católica e sobre os católicos, né? Mostrando aí seu conhecimento. Mas me diz, japonês, do que se trata esse livro? Eu não sei. Eu queria muito saber. O que que eu faço pra saber? É simples, cara. Se você for um cara azarado e não ganhar o livro, você pode ir até o nosso site, acessar a resenha histórica e lá conferir sobre o que trata o livro. Resenha histórica, pra quem não sabe, é uma coluna do nosso site, certo, japonês? Onde nós falamos de livros. Sim, senhor. Aí o gaiato desavisado vai falar... Ah, mas eles estão em parceria com a editora, é lógico que eles vão falar bem do livro. Confere, japonês. Manem. Por acaso, a gente pega o livro e lê ele antes pra saber se o conteúdo tem a ver com o que o nosso público quer ouvir, japonês? Lógico, né? A gente não vai simplesmente sair falando sobre o livro que a gente não conhece. É lógico, cara. Então a gente só traz pra vocês coisas que a gente gosta, por isso que a gente não traz tantas. E até porque a gente pode vender o produto, mas a nossa opinião não tem preço, meu querido. Depende de quanto paga. Mas a gente é muito ranzinza e criterioso, né, japonês? Fale por você, né? Eu entrei na resenha histórica, a fantástica coluna do site histórica.com.br, li a resenha sobre o livro A Ira de Deus, de Edward Pace, cortesia da editora Record. Olha só que bonito. E fiquei com muita vontade de ter esse livro, cara. Só que eu não, no momento eu não disponho de fundos pra comprar ele através do simpático banco banner do submarino do site. Como é que eu faço pra ganhar um de graça? Tem como aí? Tem como, chefinho. Cara, pra participar é fácil. Basta deixar o comentário no post deste episódio com o seu e-mail que nós vamos sortear 2 exemplares do livro A Ira de Deus, cortesia da editora Record. Legal. Então, quem quiser participar, deixa um comentário com um e-mail válido. Isso é muito, muito importante, porque se você ganhar, a gente tem como entrar em contato com você, por favor. Certo, japonês? É, né? A gente vai pegar todos os comentários, colocar um numerinho em cada um, né, pela ordem de chegada, e vamos sortear pelo site random.org e avisaremos os vencedores por e-mail. Deixe um e-mail válido, por favor, e no próximo episódio, daqui 14 ou 15 dias, quem sabe, a gente vai falar pra todo mundo quem ganhou os livros, certo, japonês? Certíssimo. Quem for o vencedor, os vencedores vão receber na faixa, né, não vai ter custo nenhum. Já tá levando o livro, tá levando o envio, depois só tem que falar pra gente se gostou ou não. Sim, senhor, você recebe o livro na sua casa, direto da editora. É isso aí, então. Promoção histórica, A Ira de Deus, participem. Agora, japonês, que nós já explicamos sobre a promoção histórica A Ira de Deus, podemos ler as mensagens dos ouvintes? Já que você é o chefe, podemos. E podemos dar alguns recadinhos antes? Podemos, né? Eu queria mandar um alô para os nossos ouvintes de Portugal e Moçambique, japonês. Horas pois! Sim, que eles vão estar rindo muito do seu sotaque de português no momento, tenho certeza. Mas a gente sabe que em Portugal e Moçambique tem gente ouvindo, né, o podcast Visão Histórica. Entre em contato, portugueses e moçambicanos. Sim, mandem piadas novas pra gente, que a gente não conhece. Mandem piadas de brasileiros pra gente, olha que ótima ideia. Piadas de japonês. Isso, digam principalmente vocês portugueses o que vocês acharam desse episódio, porque no episódio sobre os incas, a gente teve aval de uma peruana. A gente quer aval dos portugueses. Recadinho também, Topeira. O Léo lá do Radiofobia mandou os parabéns pro professor pelo dia do professor, cara. Olha, eu agradeço por ele, já que ele não tá aqui. Eu queria agradecer também ao Zé e ao mesmo, e ao Cláudio, o Dragão Dourado, que nos ajudaram aí com um probleminha de DNS do site, questões técnicas do site, obrigado, já está tudo funcionando. Também falar que no final desse episódio a gente faz alguns comentários confusos, bem confusos, eu diria, sobre filosofia, né, japonês? Não, quem? Como assim? E a gente sabe que tem uma ouvinte que é professora de filosofia, a Renata, aquela da tia Márcia. Então, Renata, por favor, ouça com atenção o final do episódio lá, onde a gente fala sobre as questões filosóficas e diga se nós falamos muita besteira ou não nos comentários. E é isso, mensagens, vamos lá, muitas mensagens, né, japonês? A gente pediu pro pessoal entrar em contato e eles entraram no modo maluco de contatos. Sim, hoje a gente se arrepende disso. Tô zoando. Brincadeirinha, galera. De maneira nenhuma, a gente adorou, cara. É um recorde. Até porque nós ainda queremos um dia fazer um episódio só sobre leituras e comentários de e-mails. Sim, isso é uma questão que eu tenho para você. Então, você ouvinte, nos diga, né? Afinal de contas, isso aqui é o espaço feito pra você, né? Nos diga se você quer que a gente faça um programa separado, porque a gente notou, quanto mais a gente recebe mensagem, maior é a agonia, né, japonês? Nossa, muita. Até porque, de repente, a gente pode incrementar, né, num episódio sobre leitura de comentários e e-mails, de repente a gente pode convidar alguém que mandou um e-mail, que mandou um comentário, a gente pode chamar alguém de algum amiguinho de outro podcast. De repente a gente pode fazer ao vivo, né, para as pessoas participarem ao vivo da discussão, que tal? Mas enfim, diga aí, galera, nos comentários, nos e-mails, se vocês gostariam que a gente fizesse um programa separado parada do Visão Histórica, só com a leitura das mensagens, né? Assim a gente ficaria mais à vontade pra poder ler todas as mensagens na íntegra e responder com mais tranquilidade, porque aqui o espaço fica meio curto, né, japonês? Nossa, curtíssimo, cara. Estamos tentando ler todos, né? A gente não quer deixar nenhum comentário, nenhum e-mail de fora, cara. Seria sacanagem com a pessoa que não tiver o comentário lido. Sim, exatamente. A gente não quer escolher. Então digam vocês se vocês preferem que a gente faça separado ou se vocês não se importam do episódio ficar com 2 horas e sem mega pra fazer download. O povo vai odiar ficar com 2 horas. Bom, digam aí. Mas enfim, japonês, as mensagens, por favor. Sim, começaremos pelos e-mails, Topeira. Rafael Erickson, ele trouxe algumas informações muito bacanas pelo e-mail. Dentre elas, o fato de que aquela água no fosso do castelo era esgoto, cara. Umas histórias que ele ouviu no colégio militar e confirmou a patente do pai dele, que é Coronel Erickson. Coronel é o suficiente pra iniciar uma revolução, será? Cara, se ele conseguir armamento suficiente, acredito que sim. O importante mesmo é a gente saber se tinha ou não jacaré nesse esgoto. O Gabriel Cunha, que é o Gabriel Brasil 9 lá do Twitter, mandou um e-mail legal, elogiando e agradecendo pela ajuda que você, Topeira, deu pra ele com uma trilha que ele já achou. E ele também agradeceu por eu estar seguindo ele no Twitter. Gabriel, porra, que isso, cara? A gente que agradece por você não fazer mais do que a sua obrigação. Que é? Seguir a gente, nos escutar, participar. Isso! Sem pressão nenhuma. O Vinícius Herman, lá do Cerveja Geek, disse que o cast ficou muito louco, velho. E que complementou as informações que ele tinha sobre os bárbaros, já que todo mundo diz que aprende alguma coisa com a gente. Ele disse que o pessoal aprende sim com a gente, mas que as pessoas precisam saber, que nós passamos informações-chave sobre os assuntos debatidos e que precisam pesquisar, caso se interessem pelo assunto. Cara, ele captou com precisão, né? A gente dá as informações-chave e as pessoas precisam pesquisar cada assunto. Boa, gostei disso. Resumiu bem. A Giza, lá do Gurias Nerds, ela mandou um e-mail pra gente dizendo que conheceu a gente pelo Jean D'Angelo, do Twitter, que ouviu o episódio 10, o episódio 11 e adorou, mas não comentava por falta de tempo e correria mesmo. É muito assustador, né, cara? Ela ficou conhecendo a gente pelo Jean D'Angelo, que é um cara que eu não faço a menor ideia de quem seja. Pois é, Jean, comente. Se apresente, por favor. Daí a Giza disse que nesse não tinha como não comentar, porque os amigos nerds adoram deuses nórdicos, adoram lendas. E ela ficou espantada com o professor não saber o que é RPG, cara. E disse também que a cultura dos vikings é muito querida. Tanto que em HQs e mangás e nos games, isso tem sido difundido. Ela disse que a gente já conquistou uma fã e que recomenda a gente e agradeceu pra gente ter recomendado ela também. Recomendaremos sempre que você falar de história e falar pra gente que falou. É, e é muito bom saber que o nosso trabalho tem agradado a mais gente do que só nós três. Obrigado. E ela pediu pra gente mandar um alô especial pra ela, porque lá no Twitter a gente mandou um alô, nem lembro pra quem que foi, ela ficou com ciúme japonês. Manda um alô especial pra Giza. Alô, Giza. Isso é seu alô especial? Ah, não. Então vamos fazer um alô especial. Você quer em ritmo de festa? Ela nunca mais vai pedir nada pra você. Um abraço. Cara, viu? Ela nunca mais vai falar comigo no Twitter. Giza, um alô especial pra você. Que decepção. Cara, o Dragão Dourado lá do Omega Cast disse que gosta de mitologia nórdica e das histórias dos vikings. Que era bom ouvir as histórias sobre os inventos dos caras e as habilidades que eles tinham com relação aos barcos e tal. Ele também disse que os vikings eram os pokémons dos romanos, cara. Pode crer. Bar. Cara, o Vitor Hugo, de 16 anos, lá do Rio de Janeiro, sugeriu como tema a gente falar sobre a história em si, a história como profissão. E o outro tema que ele sugeriu é a Revolução Cubana. Cara, que sugestão interessante, né? Vamos conversar com o professor, se rola um episódio sobre a profissão, professor de história, historiador. Recebemos um e-mail também do Sérgio Conde, 30 anos, que tá em Natal. Mas, ó, peraí, tá em Natal? Ô, Topeira. Sérgio Conde é meu amigo colombiano, que mora no Brasil há 20 mil anos estudando e mamando na teta do governo com as bolsas de estudo. E que me forneceu informações importantes sobre os incas que eu jamais teria através de livro algum. O Sérgio conseguiu terminar de ouvir todos os episódios e nos deu os parabéns pela qualidade do serviço. Olha só, cara. Gracias. Graças. Que sacanagem, coitado, cara. O Cristiano Machado, de 31 anos, de Curitiba, escreveu pra puxar o nosso saco, cara. Disse que achou muito legal, que nós somos fodas, o podcast une o útil ao agradável. E isso é porque ele é criterioso. Criterioso caramba, ele fala que ele é chato, a esposa dele acha ele chato. Cara, é pau mandado, né? O cara, além de chato, é pau mandado, né, cara? Ele fica repetindo que a esposa manda. Pois é, cara, você viu? Ainda fala isso na internet, vai divulgar aí pro pessoal. Então, por favor, nome da esposa, né, cara? A gente quer se dirigir direto ao chefe quando a gente for falar com ele. O Cristiano, ele disse que tem um podcast sobre teologia e missão integral. Ah, missão que não engorda, hein? Nossa senhora, velho! O último episódio, cara, do cast dos caras foi sobre reforma protestante. E se ele nos conhecesse antes, seria convidado para um bate-papo. Comentários do nosso site, Topeira. A Calista, que no episódio anterior disse que estava fazendo a maratona dos episódios do Visão Histórica, nesse, ela disse que como historiadora fodida, ela tem que dar aulas e está ouvindo nossos episódios aos poucos. E os alunos dela não são tão interessados para ela nos indicar para eles. Calista, obrigado pela resposta, viu? Porque lembra, a gente tinha cobrado a Calista. Sim, a gente queria saber que fim levou essa maratona, que nunca acaba, né, cara? Não acabou ainda, rapaz, você viu? Indique para seus alunos, mesmo os não interessados, quem sabe eles se interessam. O Rodolfo Oliveira nunca tinha parado pra pensar no motivo dos vikings saírem atacando a Europa. O Rafael Jacaúna nos deu os parabéns e citou o livro das crônicas arturianas e saxônicas. E indicou o filme Desbravadores. A Giza, do Gurias Nerds, nos deu os parabéns também, agradeceu a indicação e disse que indicou o episódio dos vikings pra todos os amigos nerds que ela tem. E ela conseguiu confundir a sua cabeça e aparecer duas vezes na mesma leitura, né, cara? Então, quando eu vi o nome dela, eu falei, bom, eu vou continuar lendo ou não? Mas assim, eu leio e você tira depois, cara. Não. A Luciana Imediato nos questiona, Topeira. Se os bárbaros queriam explorar e conhecer novas terras, os americanos seriam uma versão mal feita dos antigos bárbaros? Bom, isso é uma analogia, né, cara? Pode ser ou pode não ser. Eu, sinceramente, acho que não, porque os bárbaros eram mais sensatos. A Luciane foi respondida lá na sessão de comentários, graças ao nosso novo e sensacional sistema de comentários, onde os ouvintes podem se responder, cara. Que maravilha, japonês. Sim, e mais do que funcional, deixou o site bonito. Antes, só eu e o japonês poderíamos responder as pessoas, agora todos podem se responder, ficou tudo organizado, bonito, entrem e façam um verdadeiro chat na nossa sessão de comentários. Eu tô com os textos publicitários hoje, né, cara? Cara, o Orphan falou que adora a mitologia nórdica e ficou deprê porque não participou. E falou coisa pra caramba. Sim, o Orphan não participou porque ele tava na festinha de aniversário dele, né, cara? O cara acha que a vida dele é mais importante do que participar do nosso podcast. O Orphan agora que faz parte oficialmente da nossa equipe, certo, japonês? Exatamente, não vai ganhar nada, vai ter trabalho pra caramba e é o melhor serviço do mundo. Sim, equipe B para o Orphan. Nós, os fundadores, ele é a equipe B. O Calango, pela primeira vez, conseguiu gostar de história, cara. Disse que foi a nossa querida Angélica Hellish que nos indicou e que agora ele tá fudido, porque ele não tem mais espaço no player dele, cara. Um dia a gente ainda vai sortear um iPod. Topeira, esse comentário você... Ah, vamos lá. Gil do Cravo. Isso te diz algo, Topeira? Sim. Se isso não te diz, Gildocra. Conhece, meu irmão? Gildocra, cara, a gente nunca vai chamar você de Gil do Cravo, cara. Aqui é Gildocra nunca. Pra toda a vida. Inclusive, eu sugiro que você mude no seu documento de identidade pra Gildocra. O Ecarmo diz que os nomes dos vikings, em geral nórdicos, têm significados muito claros. Por exemplo, Eriksson quer dizer filho de Eric. Se prestar atenção nos nomes, a maioria dos guerreiros vai ter som no final. Termina dizendo que considera o podcast muito profissional e extremamente divertido de se escutar. Rafael Eriksson. Hã? O que você tem a ver com a história da América, Rafael Eriksson? Leonardo Mitocôndria gosta muito dos vikings e disse que o episódio ficou muito bom. Sobre o modo Berserker, ele disse que a bagaça é real e que é porque os caras vestiam uma pele de urso e enchiam anos de alguma coisa alucinógena e achavam que ganhavam a força e fúria do urso. Teve também os Ulfsarks, que vestiam pele de lobo. Saiu o japonês censurando, né, a mensagem do ouvinte de alguma maneira pra não ficar um soco na cara de quem tá ouvindo. O Pedro PK elogiou. Ele acha importante a gente dizer que era a Igreja Católica que impunha a sua cultura, seus hábitos e tal, ao invés da gente falar cristãos, porque tem outras religiões que também são cristãs e não existiam na época. Ué, então o termo cristão para a época tá certo, não tá? O Pedro diz também que fica falando bar, bar, bar. É coisa de bêbado, não de viking. Toma cachaça, cara. Os vikings eram bêbados, bicho. A Nilda tá gostando do nosso trabalho e colocou informações legais sobre a Páscoa, além de ter aprendido sobre o bar, bar, bar na escola. Tá aí, ó. Eu falei bar, bar, bar. Só vocês que não sabiam, eu sei o professor. O Zé mesmo disse que somos muito bons no assunto ou ele é ignorante nos assuntos que abordamos? Olha, eu diria que é um... Talvez seja um pouco das duas coisas. Por e-mail, ele sugeriu temas ligados a dragões, lendas e folclores. E já liberou pra gente dizer que a ideia foi nossa. Ele terminou dizendo que espera viver até o fim da vida pra ouvir bons podcasts como o nosso. Piada interna aí do Zé mesmo. Ouçam o episódio dos vikings que vocês vão entender. O Felipe Nunes, lá do Mitografias, disse que os vikings não são os únicos que chegaram na América, mas os que têm evidências mais fortes. Também suspeitam dos chineses e até fenícios, e também já tinha lido sobre a história do bar, bar, bar. É, suspeitam não, né, cara? Na verdade, os chineses, eles têm até mapa. Para com isso, cara, que saco. Gente, não fala de China aqui que o japonês apela. Mas eles tinham mapas da América. O Rogério Mício, de 38 anos de Campinas, ele gostou muito do nosso episódio dos vikings, que o nosso trabalho é de qualidade e divertido, que nem percebeu a hora passar, e que o nosso sotaque é legal, porque ele também é do interior e pronuncia porta, porteira, bárbaro e bar-bar-bar igual a gente. Gilton Kuhlberg viu algo sobre o bar-bar-bar no dicionário inglês Oxford. Se for lá, você já pode esfregar na minha cara e na cara do professor, Topeira. Demorou. Toma aí mais uma, cara. Mais uma fonte. O José Harold Bluetooth disse algo profundo. Por favor, Topeira, música de coisa profunda. Bar, bar, bar. Bar, bar. Bar, bar, bar, bar, bar. Bar, bar. Bar, bar, bar. O Book Eating Boy disse que somos um sucesso. O Diego M. sempre achou a cultura viking muito interessante. Sugeriu o podcast do pessoal do Mitografia sobre esse tema. A Renata, lá da Tia Márcia, adorou o episódio e fica esperando o final deles pra ver onde vocês vão me sacanear. Pois é. Antes era o professor, agora sou eu. E você sabe, japonês, que a Tia Márcia agora está toda cheia de si, né? Porque a gente falou que é a Renata da Tia Márcia. Olha só, então, Tia Márcia, um beijo pra senhora. Continue nos escutando. O Felipe Forte achou o episódio corrido. A gente achou seu comentário corrido também, cara. E aí? Puta que pariu. Agredindo o ouvinte, né, cara? Não, tô brincando. Não, esse Flip Fart é um cara que a gente brinca com ele faz muito tempo, né, cara? Ele que começou a zoar a gente por causa do sotaque de interior. É, o Felipe Forte. E do podcast, né? O Felipe Forte lá do Rio. Do Posto 9. O Pedro Vitor se amarra em história. É só isso o comentário dele mesmo? Só, cara. Que porra? Ô, Felipe, porra, cara. O Pedro Vitor se amarra em história e disse que nosso formato, pegadinha do malandro, serve até pra estudar. Ele tira um sarro me chamando de Sabrina e perguntando quando sai o post sobre o Último Samurai. Cara, na parte séria, ele sugere como tema os índios americanos. Mas não, peraí, eu quero saber da parte da Sabrina. Responde pro Pedro Vitor aí. Acabaram os comentários, japonês? Sim. E no Twitter, alguém falou com a gente? Rapaz, bastante, gente. O japonês agora é o maluco do Twitter, né, japonês? Cara, sim, agora eu estou com o Twitter, cara. Criei um Twitter, porque não dava pra ficar falando as minhas besteiras pessoais usando visão histórica. Sim, qual é o seu Twitter, japonês? Diga pras pessoas. Arroba? Arroba Rodrigo Japonês, com Y. Com Y aonde? Com Y, ao invés de japonês, tem japonês. Japonês. Sim. Yes. YS. Cara, isso ficou meio confuso. Vou colocar na postagem aí o Twitter do japonês pra vocês seguirem. Então agora é oficial, visão histórica sou eu, ou não, eventualmente pode ser um japonês. Pois é. E quem quiser falar com o japonês, @ Rodrigo Japonês. No Twitter falaram com a gente a Luciana Imediato, o Renan Yoshi, Gabriel Brasil 9, Grida Furacão, Vinícius Herman, Nerdandertal, Dragão Dourado, Flávio P. Vieira, R. Dorino, Geodocra, Eita Vagaceira, Giza Yagami, Um Alô Especial, Book Eating Boy, Tosco Perna, Augusta, Descontrole Pod, Felipe Bonifacts, Roger Coy, Rafael Lógico, Touro Man, Felipe Nunes, Rebeca Mota, Luísa Alves, Ale de Carvalho, Red Baron 1960, Surto Psicótico, Livro Dom Pedro II, Alana Samara, Ferro Design, Pedroves, Sara Bebiano, Angélica Hellish, Pablo Prime, Eliane SS Fernandes. Foram esses, cara. Então é isso aí, galera. Participem da promoção, deixem um comentário aí nesse post e visitem a nossa coluna Invenção Histórica, que sai toda sexta depois do podcast. Visitem a coluna Hoje na História do Japonês. Em breve, novas colunas. Estamos elevando o conteúdo do site a um nível jamais visto na história da história. Certo, japonês? Muito bem, redundância zero. É isso aí, já está muito tarde, a gente está com muito sono. Ai, chega, vambora pro episódio. Bom, então é isso aí, galera, valeu. E vamos lá contar mais essa história sobre Portugal. Vambora, Manuel, vambora. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Então o assunto de hoje é Portugal, né, professor? O que você sabe falar pra gente sobre a pré-história de Portugal? Você que gosta tanto da pré-história sempre pede pra eu tirar isso da pauta. A gente podia falar de Portugal, assim, a partir do Império Romano, na verdade, né? Porque foi um momento, assim, que começou a formar a história de Portugal um pouco como ela é hoje, né? A pré-história tinha os povos pré-históricos lá, né? É, cara, eu desconfiava disso, assim, eu precisava de uma fonte, assim, mais confiável pra me falar, mas eu desconfiava que na pré-história tinha os povos pré-históricos. Mas, na verdade, eu perguntei só de sacanagem, porque eu queria testar o áudio aqui pra ver se tava bom na gravação. Eu marquei aqui, romanos. É, você marcou, né? A gente vê assim, os povos que formavam Portugal, antes dos romanos conquistarem, eles tinham vários povos ali, que os romanos chamavam de bárbaros, né? Aí, pelo volta do século 2, século 3, antes de Cristo, os romanos dominaram toda essa região, né? Que antes até tinha sido dominado uma parte pelos gregos também, né? Assim, são povos que acabaram sofrendo domínio dos romanos. A nossa língua, por exemplo, o próprio português, como muita gente deve saber, ou não, juntava o latim com a língua desses povos e deu origem ao português, ao espanhol, ao italiano, ao francês. São todas línguas que é uma mistura do latim com a língua dos povos que os romanos conquistaram. Então, na verdade, aí Portugal, pode dizer, não existia, porque Basicamente é uma região que pertence ao Império Romano. É, essa é uma questão interessante pra gente comentar, né? A Península Ibérica, pra quem não sabe, aquele pedacinho de terra que tem saindo da Europa, no início não era Portugal e Espanha, nem eram países, nem eram reinos, né? Eram tribos que viviam ali, né, professor? Sim. Aí, no caso, os romanos conquistaram no século 2 a.C. ali, um pedaço do Portugal. E Portugal, na verdade, foi no século 2, né? Por volta de 100 a.C. Aí a Espanha ali, uma parte próxima, por volta de um pouquinho de 200 a.C. e tal. E essa região depois, na verdade, os romanos trouxeram o que pra região? Eles trouxeram a agricultura, trouxeram o comércio, a pesca, o latim e o cristianismo. E as estradas. É, as estradas. Junto com o comércio vinha toda essa estrutura, a questão das cidades. É, na verdade, antes do comércio vinha a estrada, né, cara? Faz muito mais sentido. Sim, então, mas aí, pode dizer assim, essa parte foi integrada ao Império Romano, né? Junto com isso veio o cristianismo também, que mais pra frente vai ser religião oficial do Império Romano. Nessa época não era. Não é porque Jesus Cristo não tinha nascido ainda, né? É, no, antes de Cristo não. É. Jesus Cristo nasceu no ano zero. Então aí, na verdade, tudo isso foi um consequência. Então, Portugal e Espanha, toda essa região, são resquícios do Império Romano. Mas me explica uma coisa, cara. Jesus Cristo nasceu no ano zero ou morreu no ano zero? Cara, na verdade, isso é uma grande invenção, né? Porque ninguém sabe. Jesus Cristo não morreu, então? Tá junto com Elvis, pode ser mesmo. Bom, mas enfim, você não respondeu a minha pergunta, cara. A gente tá no ano 2010 ou no ano 2043? Eu preciso saber disso. Não, aí na verdade é contado como o nascimento de Jesus Cristo. O ano 1 seria o ano de nascimento de Jesus Cristo. Aí ele teria morrido no ano 33. Não é certeza exatamente que isso corresponde à controvérsia. Bom, enfim, isso tem tudo a ver com Portugal. Peraí. O ano 1 é quando ele nasceu? É. Então, aí, morou no ano 2 ele tava com um ano? É isso aí. Exatamente isso aí. Bom, mas enfim, os romanos na Península Ibérica era o assunto. O que acontece é que os romanos chegavam, né, cara, nas cidades que eles passavam, em algumas eles só colocavam uma plaquinha, né, tipo, propriedade do Império Romano. E em outras, eles tinham mais problemas. Eu acho que pra gente falar aí do início, né, de Portugal, é importante a gente comentar das cidades onde eles tiveram problema, né, dos reinos, das tribos que eles bateram de frente. E tinha uma tribo que era dos Lusitanos, olha aí a referência, né, não por acaso, que tinha um líder chamado Viriato, que era um cara, líderes fodões, carismáticos, que uniam as tribos ao seu redor e falava, daqui não passa. E não passava mesmo, porque os romanos ficaram muito tempo batendo ali na terra dos Lusitanos e apanhando, vários generais romanos levando porrada, até que um dia eles decidiram, né, reconhecer o Viriato como um grande homem que ele era e deram pra ele o título de amigo dos romanos. E aí ele ficou feliz. E logo depois disso ele foi assassinado por alguns amigos seus que foram comprados pelos romanos, que é muito mais fácil fazer assim, né, cara? É, mais ou menos isso, né, se a técnica dos romanos é um pouco. Você não consegue destruir e dominar o povo, né, adversário, a forma certa de você enganar ele e matar ele escondido. Mesmo depois que o Viriato morreu, tinham várias tribos ali que estavam unidas sob a bandeira dele, e começou aquela guerra civil, né, dos romanos, entre essas tribos, entre os próprios romanos, todo mundo querendo se matar e querer conquistar aquela terra, né. O Sertório, que era um romano que tinha apanhado, né, era da facção dos romanos que perdeu, ele foi meio que contratado pelos Lusitanos, pra lutar nessa guerra civil. E ele também era um general fodão que conseguiu destruir os romanos por várias e várias batalhas seguidas, inclusive o Pompeu, aquele famoso fodão romano lá, também apanhou dele. E depois ele foi assassinado por traidores comprados pelos romanos, né, cara? Aí a galera... aí a galera meio que desanimou e falou, ah, vai, tá bom, a gente é do Império Romano, fica aí, tudo bem. Mas é... aquela história a gente conhece, que é famosa, do Obelix e o Asterix. Eles estavam lá? Eles estavam lá, cara. Não, mas representa a história dos povos ali dessa região, da Galícia. A Galícia é ali, né, cara? É, então, povos que... Eu só não tinha poção mágica e o Asterix e o Obelix, mas são povos que os romanos não conseguiam dominar. Isso você não sabe, se tinha poção mágica ou não. Como é que eles existiram por tanto tempo? É, pode ter, né? Mas o que ficou do Império Romano ali naquele território foi isso que você falou no começo, né, professor? A cultura romana, né? Perdura até hoje, né? A nossa cultura é baseada na cultura romana, greco-romana, certo? É, porque aí tava naquela na parte que eu ia chegar, né? Que eles foram... É, foram invadidos ali depois do Império Romano quando termina, né? Já no século V, aí. Uns 700 anos depois do que a gente tá falando, o Império Romano foi desmininguiu, né? Se desmanchou. E aí foi... As áreas do Império Romano foram dominadas por vários povos. Os bárbaros, né? Chamados bárbaros, germanos. Eles foram... Eram vários povos, né? Então a região de Portugal corresponde mais ou menos ali aos povos dos suevos. E a Espanha mais ou menos os visigodos. E tinha vários outros, né? Cada região ficou uns francos, né? Mais ou menos onde é a França. Os anglo-saxões lá em cima, onde foi um pouco do... Na Inglaterra, onde tinha os vikings lá, que a gente já falou, né? Tinha um povo que chamava vândalo, ficava no norte da Europa. Ostrogodos, visigodos, etc, etc. Vários povos, né? E aí isso vai dar características diferentes a cada região. Portugal vai se formar a partir daí a França, a Espanha, Portugal. A partir desses povos que ocuparam o que tinha no Império Romano anteriormente, né? Quando o Império Romano termina. Aí no século VI. E não pode faltar um momento etimologia do nosso episódio, né? Os vândalos, pra quem não sabe, eram um povo e eles não eram depredadores. Esse negócio de vândalo ser considerado, ser tomado como uma pessoa que depreda as coisas, aconteceu só no século XIX, quando um bispo escreveu sobre eles, né? E botou eles como destruidores. Porque o que eles fizeram? Eles chegaram, né, no Império Romano e aquilo lá pra eles não valia nada, aquelas obras de arte da igreja, né? Eles destruíram obras de arte assim que hoje valeriam milhões, né? Então, esse bispo francês ficou bravo e falou que vândalo é um cara que depreda. É, isso aí a gente vê um pouco assim, né? Como os vikings, quem mexia com a igreja acabava com má fama, né? A calúnia tá aí, né, cara? Pra isso que serve. É o poder da mídia, cara. A igreja dominava a mídia da época. É, dominava mesmo, cara, mas... E hoje domina a mídia também, cara. Só tem programa religioso na merda da televisão. O que aconteceu, né, com esses povos nórdicos, né, que povos de origem nórdica que chegaram ali no, na Península Ibérica? Não, por que que eles invadiam, cara? Eles invadiam motivados pelo ouro também, né, que tinham em Portugal, que não era Portugal ainda, né? Ah, sim, eles carregaram bastante ouro de lá. É, vários povos, alguns vinham pra saquear, como os vikings pegavam e iam embora, outros vieram pra se estabelecer, pegar as terras pra agricultura, que é uma região fértil, no norte é mais gelado, mais difícil a agricultura. Cada um tinha os seus motivos, mas eles vinham pra pegar riquezas, ou terras, ou outras coisas. Né, que a igreja tinha também. Como os romanos invadiram outros povos pra pegar essa riqueza, na verdade, na época é muito diferente o pensamento das pessoas, né? Um país pra ser poderoso, ele tinha que ter muita gente. Porque tinha que ter muita gente plantando pra ter um exército com muita gente. Pra ter um exército poderoso com muita gente, precisa ter gente produzindo comida pra alimentar o exército. Imagina um exército de 100 mil pessoas. Quem que produz comida pra 100 mil pessoas? Imagina o exército persa, como disse o Heródoto, com 5 milhões de pessoas. Gastava uma grana terrível no Marmitex, né? Imagina, o vale-refeição dos caras tava queimando. É muito difícil na época você manter o exército, né? Precisa ter muita gente. Então, o povo, quanto mais tivesse terras, mais domínios, mais forte esse povo seria pra dominar mais povo. A ideia é um pouco do capitalismo, né? Hoje, você tem dinheiro pra ganhar dinheiro. Na época, eles dominavam mais terras pra poder dominar mais terras. Essa é a lógica. Era pura... É uma obsessão, né, cara? É um problema que as pessoas têm de obsessão com material. Sim, hoje é como o dinheiro. A empresa ganha dinheiro, o que ela faz com o dinheiro? Ela investe pra ganhar mais dinheiro. A lógica é essa, não tem fim, né? Mas aí, no caso, a gente fala, mas por que eles queriam mais terras? A lógica é essa. Não existia dinheiro, o dinheiro como existe hoje, né? A lógica é essa de que eles queriam mais terra, porque eles precisavam de mais terra pra poder ter mais terra. Quem tinha mais terra tinha mais condição de conquistar mais terra depois. Então esse assunto a gente pode encerrar dizendo que o que eles queriam mesmo era mais terras. Não, com certeza, porque ficou a ideia de que eles queriam mais terras. Sim, cara, é isso aí. Porque mais terras é importante. Já percebi, porra. Mas enfim, os povos bárbaros estavam ali, né, cara? E eles ficavam se batendo, lutando por espaço. Os vândalos falaram... Fica com essa merda aí que eu vou embora. Foram pra África, sei lá, pra onde é que eles foram. Foram pro norte da África. Não, essa é a tradução do que eles queriam, né? É, o que eles falaram foi... Bye, bye, bye, bye. E os visigodos, né, dominaram os suevos que o professor tinha falado e ficaram ali, anexaram quase tudo, né? Eu adoro essa palavra, professor, anexaram, aprendi com você. Anexar e incursões, adoro isso, cara. Anexavam as terras com as incursões. Sim, porque eles queriam mais terras. É isso aí. Mas o que acontece, né, cara? Os bárbaros que passaram por ali deixaram alguma coisa, mas não chegou a ser um império dos bárbaros, né, cara? Porque a língua continua sendo latim, eles não mudaram a língua. Apesar dos bárbaros serem pagãos, a religião continua sendo, na maioria, o cristianismo, né? Os muçulmanos vieram depois disso. E foi uma ocupação meio fracassada, né? Ocuparam, foram embora e não deixaram nada. Só deram uma passadinha, cara. Passou, deu uma passadinha ali de 8 séculos, né? Verdade. Na verdade, o que a gente coloca assim, que não é aqueles... Não é o Império, porque é o que se implantou com os bárbaros aí, os visigodos, os suevos, os francos, esses povos e os vândalos, é o feudalismo, que a gente costuma chamar de feudalismo. É o... Cada um tinha... E o que que eles vinham? Não é um Império, assim, que tinha um rei, com um Império Romano, tudo organizado. É uma coisa fragmentada. Cada um pegava seu pedacinho de terra, ficava ali construindo, plantava ali, dominava seus servos e ficava cuidando da sua vida ali. Com o tempo, lá construiu seus castelos, se incorporou um pouco à cultura local, que é a questão do cristianismo, se tornaram cristãos, se tornaram os nobres, e aí isso, na verdade, deu origem ao feudalismo, que é falado e muito conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos. E o feudalismo é aquela ideia que dos castelos, dos nobres, dos cavaleiros, é isso aí. Na verdade, a gente associa o bárbaro como uma coisa outra, né? Diferente do feudalismo. Na verdade, eles formaram o feudalismo. A partir da desestruturação do Império Romano, não tinha um poder central, centralizado no poder político. Tinha os feudos, cada um mandando o seu feudo, e uma coisa meio bagunçada, assim, meio anárquica no poder central. A única estrutura central que tinha de poder era a Igreja Católica. E aí os caras seguiam o que a Igreja Católica falava. Sim, o feudalismo foi o sistema de organização que eles conseguiram implantar pra viver, né, cara? A gente fala bárbaro, fica aquela impressão que os caras andavam com elmo, com chifres e destruindo tudo, queimando, botando fogo, pilhando, estuprando e matando, né? No começo eles faziam isso, mas depois que matavam tudo, eles começavam a plantar. Mas enfim, eles não faziam só isso. O que que vem depois dos bárbaros? Os muçulmanos, mais conhecido como os mouros, né? É, são vários nomes. Ou árabes. Ou isso, né? É, na verdade é, porque é tudo a mesma coisa. Mouros é como eles eram chamados na época, né? Árabes é como a gente chama eles hoje. É o povo que veio da Arábia, na verdade, porque os muçulmanos é a religião deles, né? É, igual a gente falou no episódio da Inquisição Espanhola, ouçam aí, eles chegaram ali em 711, né, cara? E chegaram, dominaram, assim, da noite pro dia, tamo mandando aqui. E aí, na verdade, fala assim, mas o que esses muçulmanos vieram fazer? Na verdade, vieram lá da Arábia, dominaram toda a região onde é o Oriente Médio hoje, todo o norte da África, e começaram a subir, assim, se pegar um mapa, né, você vê norte da África ligado ali com a Espanha, né? Se for dos vândalos na Espanha e norte da África, porque ali tem o estreito de... O Estreito de Gibraltar, eles atravessavam ali, acho que são 20 quilômetros, sei lá, 30 quilômetros de mar. Então eles passavam de um lado pro outro. E aí os muçulmanos vieram pelo norte da África e ocuparam quase toda a Península Ibérica. Só o norte, lá em cima, bem em cima, que ficou sendo os cristãos. O resto é tudo dos muçulmanos. Como eles fizeram na África, como fizeram em várias partes. A religião muçulmana surgiu no século 7, 1600 e pouco. E no século 8 já estavam ali na Península Ibérica. Foi uma expansão rápida, assim. E ficaram de boa ali. Eles fizeram... Na verdade, não foi uma invasão assim que eles destruíram. Porque como não tinha nenhum governo, nenhum governo centralizado, eles simplesmente tomaram o poder do que estava ali. E eles ficaram uns 300 anos sem ter muito contestação ao poder deles. Ficaram ali de boa. Certo, e eles ficaram ali de boa, chegaram em 711, como a gente falou ainda no episódio da Inquisição, eles foram totalmente expulsos só em 1492, né, cara? Muito tempo depois. Embora eles já não tivessem, nessa época, não tivessem mais uma grande relevância, assim, eles ainda estavam lá, né, cara? Ainda estão lá hoje, né, se eu não me engano. É, eles foram mais expulsos, são mais no norte da África hoje, mas eles começaram a ser expulsos no século 11. Quem já ouviu falar das cruzadas? A gente fez episódio sobre as cruzadas? Não, né? Não, a gente vai fazer ainda. As cruzadas, foi no século 11. Depois a gente fala mais sobre elas no episódio especial, as cruzadas. Ó, oh, professor, fazendo... Quer que faz uma vinheta pra você? Então aí, no caso, no século 11, a Igreja Católica, quem achou ruim da história? A única pessoa que achou ruim com a invasão, na verdade, foi a Igreja Católica, cara. E quem morreu na guerra, né? É, mas perderam os fiéis. E aí... É, no século XI começam as cruzadas, que é a ideia de expulsar os muçulmanos, os pagãos infiéis que estão profanando a terra cristã. Sim, mas vamos deixar um negócio claro aqui, porque às vezes a gente fala... A Igreja Católica ficou brava porque perdeu seus fiéis, os muçulmanos se revoltaram porque os católicos invadiram seu território. Na verdade, isso não tinha nada a ver com a quantidade de fiéis ou quantas pessoas faziam parte do clube da igreja, né, cara? Da igreja tal ou da igreja outra. A questão é que esses povos, esses reinos, eles pagavam tributos para a igreja, certo? Eles queriam as terras para explorar, né? Não tinha nada a ver com a religião, de fato, né? A religião era só mais uma desculpa, né? Para movimentar a economia. Como você é infiel, ô Tupeda? Como você pode dizer isso? As crianças salvam as almas. Seu infiel! Queima! Mas muitas palavras que a gente tem hoje, palavras portuguesas, são de origem árabe. Sim, açúcar. Açúcar, aduana, arroz, açafrão, arroba. Jihad. Açafrão, alcachofra, alecrim, alface. Quase tudo começa com al, é de origem árabe, não sei. Sério? isso eu já não sabia. Almir. Alazão. Almir, eu já não sei, cara. Alarme. Alarme, pode crer. Alarme. Almoço. Almoço, olha aí. É, mas a própria Andaluzia, que hoje é Andaluzia, era Al-Andalus. Como é que chamava? Al-Andalus. Pra quem queria um episódio sobre os mongóis, tá aí. A pronúncia eu tô inventando. Ah, falou espertão. Tô esperando você dar alguma informação ainda. Então, sobre os muçulmanos, é isso aí, né? É isso aí. Então, vamos lá explicar como se formou, de fato, o Reino de Portugal. A gente pode falar um pouco como é que começou o Reino de Portugal, né? Como a gente falou também no episódio da Inquisição, e a última vez que eu vou falar como a gente falou no episódio da Inquisição, os grandes reinos, ou os mais importantes que tinham naquela época, era Leão e Castela e Aragão, né? Aí o ouvinte mais atento vai falar... Mas o que isso tem a ver, já que a gente tá falando sobre Portugal e esses reinos eram na Espanha? Acontece que o Afonso VI, que era um cara muito humilde, ele tinha noção de como o reino dele, né, no caso Leão e Castela era importante, ele se declarou humildemente como imperador da Espanha, né? Não sei se o pessoal que tava lá gostou, mas era isso. E uma das suas primeiras ações foi dividir algumas terras, né? E ele tinha um genro chamado Henrique de Borgonha, e para esse genro dele ele deu algumas terras, que era o Condado de Coimbra e o Condado Portucalense. Começa a fazer algum sentido agora, certo? Então você disse aí, por exemplo, o Condado... Né, o portucalense, existia a divisão dos feudos, aí o conde, por exemplo, é quem dominava um condado. O duque é quem encomendava um ducado. É divisões territoriais típicas do feudalismo, né? Eles começaram essa guerra de reconquista, e isso foi fortalecendo os laços de um poder central. Uma guerra tem que ter um comando, né? E a partir desse comando central, que era um comando cristão, um dos cristãos contra os muçulmanos, a partir que eles iam dominando, expulsando os muçulmanos, iam avançando no domínio da Península Ibérica. E a gente pode, se fosse resumir muito a história, que a gente pode voltar alguns lances principais, mas quando eles terminaram de expulsar os árabes, estava formado o domínio aí de Portugal e Espanha, que não era exatamente Portugal e Espanha na época também, né? Tem mais isso. Eles eram alguns reinos que acabou virando Portugal e Espanha. Como eu tinha falado aí que o Afonso da Espanha tinha se declarado, né, se autodeclarado imperador da Espanha, o Henrique de Borgonha, que foi para quem ele deu os condados de Coimbra e Portucalense, achou que estava liberado, né, cara, que não tinha problema algum se ele governasse independentemente do Reino de Leão, né, que ele não podia fazer. Na verdade, esses condados tinham que responder a um reino, certo? Mas ele não ligou e falou... Condado de Rula, isso aqui agora chama Reino de Portugal. É, e o Henrique de Borgonha, ele governou nesse sentido, né, cara, de tornar o Condado Portucalense de Coimbra um reino independente. E depois que ele morreu, o filho dele era muito jovem, né, coisa que a gente já viu em algum lugar aqui por perto, mas a esposa dele, a Teresa, assumiu o governo e continuou com esse negócio de reino, e se autodeclarou rainha e pegou mal pra caramba, né? Acontece que ela era uma escrotinha, né? Ela tratava... Não, é sério. Ela tratava mal a galera, que a corte dela era formada por pessoas do Reino de Leão. E ele falava assim, o Reino de Leão é uma bosta, o que manda aqui é o Reino de Portugal, tá ligado? E a galera pegava mal. Pegava tão mal que o próprio filho dela, olha aí, o Afonso Henrique, não por acaso Afonso Henrique, né, liguem os nomes, ele, quando fez 19 anos, fez uma guerra contra a própria mãe, e ele conseguiu expulsar a própria mãe e colocou outro nome no Reino de Portugal. Trocou de reino pra principado, que pegava menos mal, né, pra galera de Leão não ficar muito brava com ele. Apesar de ter considerado aí o seu condado humildemente como principado, o Afonso Henrique continuou lutando, né, cara, contra o Reino de Leão pra tornar Portugal uma terra independente. O Afonso, agora Afonso VII, da Espanha, né, que tava lá no comando, já que o Afonso VI já tinha morrido, ele falou, porra, já não basta eu ter que lutar contra os muçulmanos, ainda vem esse filho da puta encher meu saco aqui no meu quintal, né? E começou uma guerra, né, por que não uma guerra? Só que o que eles não contavam, né, cara, é que o Afonso Henrique era um líder carismático, ele era um cara respeitado e respeitador, né? Então as pessoas gostavam dele. Em 1139, 1140, mais ou menos essa época, ele conseguiu uma grande vitória, matou muitos muçulmanos, ele, né, na frente de batalha, e aí o próprio povo lá da terra portucalense aclamou ele como rei de Portugal, né, cara? Aí o povo falou, já era. A Espanha acabou tendo que aceitar, né, cara? Não tinha como. Mas uns 4 ou 5 anos depois, eles reconheceram a independência do reino de Portugal e foi assim que se formou. A primeira ação do Afonso Henrique, agora como Afonso I de Portugal, foi trocar uma ideia com o Papa e falar que Portugal era tributário da igreja, né, cara? Que ele não era otário. Então ele tinha que pagar os seus tributos para a Santa Sé, que é o mesmo que aquele suborno que a gente paga para a máfia, que é um dinheiro que você paga para não virem destruir o lugar onde você mora. Mas era uma maneira que ele tinha também de se manter forte e continuar lutando contra os muçulmanos. E foi o que ele fez, né? Expandindo o território para o sul e aumentando cada vez mais o que agora era o reino de Portugal oficialmente. É, aquela expressão que a gente tem hoje, né, cara? Se você não gostou, vai reclamar pro bispo, né, cara? Aí se o cara... É, mas é verdade, porque não tinha pra quem se reclamar. O bispo é a autoridade. Aí o cara vai reclamar pro bispo e o Afonso, espertinho, já falou com o Papa. Então, o bispo não podia fazer nada. Mas é verdade mesmo. A igreja era importante como aprovação. A igreja é reconhecendo que realmente existiu aí o Estado de Portugal, que é considerado em 1139, como você falou, a fundação de Portugal, o Papa reconhecendo, tá reconhecido, existe e pronto. Ninguém pode falar nada. Tem vários pontos, assim, de conflito, né? Portugal e Espanha nasceram, pode dizer assim, juntos, né? Então tem vários momentos que ficava ameaçado. Portugal sempre viveu sob a ameaça de ser anexado pela Espanha. Tem outro momento aí que, mais pra frente, 1383, que teve a chamada Revolução de Avis. Porque morreu o rei da época, o Dom Fernando, e o trono português devia passar pra filha dele. Só que a filha dele tá casada com o rei de Castela. Ou seja, Portugal ia passar a ser de Castela. E aí teve uma revolução, o povo se rebelou pra não acontecer isso, né? Que é a chamada Revolução de Avis. E que a burguesia de Portugal, no caso aí, acabaram chamando o Dom João pra ser rei e não deixaram passar pra filha do Dom Fernando. Então, um monte de nome assim, mas na verdade é isso, sim. Eles eram famílias próximas, né? Então, às vezes morria um rei de Portugal e ele ficava sempre com a ameaça de Castela vir lá e tomar. Como aconteceu de fato, né? A briga de Portugal, desde que ele foi criado, sempre foi não ser anexado de novo pela Espanha, né, cara? Mas na verdade ele quase que perdeu essa briga, né? Porque ele passou 60 anos sendo anexado pela Espanha, né? De 1580 a 1640. 40, que fala o domínio espanhol sobre o reino de Portugal, né? O Brasil, no caso, nessa época toda, ficou sendo dominado pela Espanha. Época que os holandeses invadiram o Nordeste, porque os holandeses eram amigos de Portugal, obrigados com a Espanha. O Portugal perdeu o domínio sobre o Brasil, perdeu o domínio sobre o seu próprio território, então é uma ameaça constante, estava sempre ali sobre esse perigo, pode dizer assim. Certo, então foi assim que se formou o reino de Portugal, correto? É, a gente pode dizer assim, que tem dois momentos principais nesse primeiro momento, né? Que é a dinastia de Borgonha, que a gente falou do Afonso, e essa Revolução de Avis, que foi um segundo momento que mudou a família, pode dizer assim, o Dom João assumiu, o Dom João I, que aí vai ser tido como um grande ícone de Portugal, que tem o Dom João, por exemplo, o Dom João VI veio pro Brasil, Dom João é o nome de muitos reis de Portugal, que é, tipo, refundou Portugal, garantiu que ele não ficasse sendo parte da Espanha. Aí Portugal estava formado, o reino de Portugal estava formado, né, e eles começaram a sua incursão, como diria o professor, para o sul. Só falar uma coisa, o que que eles queriam? Mais terras, né, cara? No caso, eu acho que era mais terras, cara, além de mais terras. É o que a gente desconfia. Aí aconteceu um problema pra quem queria conquistar mais terras. Eles conquistaram tanto mais terras que eles chegaram no mar. Aí eles falaram: a gente vai ter que atravessar essa merda pra chegar do outro lado e eles têm mais terras lá. Na verdade, cara, quando eles começaram assim, em 1383 teve a Revolução de Avis. Aí os portugueses estavam, pode dizer assim, a partir desse momento eles passaram a confiar que eles eram realmente um país que não tinha mais pra ninguém, né? E aí eles queriam, na verdade, não é terra, cara. Eles queriam chegar nas Índias pra ganhar dinheiro. Eles queriam chegar nas Índias, porque sabiam que tinha as Índias. Os árabes faziam comércio com as Índias, né? Mas eles não queriam tomar as Índias, aí eles trocaram as terras por dinheiro, né? Aí eles falaram assim, as Índias é muito longe, é muito difícil. E eles queriam achar um caminho para as Índias, que os árabes dominavam a rota por terra, passando pelo Oriente Médio. E aí eles sabiam que tinha como chegar por mar, né? Bastava pegar um barco e navegando, contornar a África ao sul. E aí eles começaram, na verdade, em 1414, já dominaram Ceuta. Ceuta é a cidade árabe e muçulmana muito importante no comércio, no centro comercial dos muçulmanos, que ficava do lado de lá, né, do mar, ou seja, a pontinha da África ali. É a primeira cidade na África que os portugueses dominaram. Eles passaram ali pertinho, né, navegando pela costa mesmo, e chegaram e dominaram o Ceuta, assim, 40 anos depois da Revolução de Avis. Foi quando eles começaram a fazer, assim, a expansão marítima. E aí já não queriam só terras, né, eles queriam especiarias pra ganhar dinheiro. E pegavam dinheiro pra... comprar terras. É, comprar terras, né. Os caras, não, eles ganhavam dinheiro. Aí eles pegavam dinheiro pra comprar mais barcos, comprar escravos pra ter mais dinheiro. É a gênese aí do caso do capitalismo. Passou de ser. Lógico que eles criam terras, né? Mas cada vez menos tinha, passou a ter menos importância a terra e mais importância o dinheiro. Porque colocou-se assim, que o que gerava riqueza aí passou a ser cada vez mais o comércio e menos a posse das terras. No caso deles ali, acabaram as terras, né, cara? A opção que eles tinham era ir pro mar ou sair pela Espanha. Pela Espanha não dava, né, pô? É, não tinha como. Aí eles foram buscar o caminho. Eles estavam numa posição boa pra buscar. Eles tinham um reino centralizado, eles tinham a burguesia ali que apoiava o rei, faziam comércio, então eles estavam ali tudo pronto pra poder sair pro mar e buscar o caminho. E até como vocês tinham falado, tipo, não era nada esperto ir contra a Espanha, né? Já que eles viviam nesse medo de serem dominados ali pela Espanha, fazer parte novamente do território espanhol. E um marco que teve pras navegações e pros descobrimentos foi a fundação da Escola Náutica, por Dom Henrique, que convidou navegadores estrangeiros lá pra dar aulas lá, e cursos e tal, pros marinheiros se aperfeiçoarem. Acho que uma das aulas ali deve ter sido de colocar os remos pra fora, né? Não, eles nunca conseguiram, cara. Eles nunca usaram remos. Eles desistiram dos remos, fizeram caravelas, que era muito mais fácil. É verdade. Sim, é um pouco isso mesmo. Acho que essa escola é famosa, a escola de Sagres. Não é que juntavam... É a NASA da época, né? Juntavam todos os caras mais cabeças da navegação. Ah, mas era, cara. Eles iam explorar o desconhecido, cara. Em vez de ir pra cima, eles iam pra frente no mar, é verdade. Era a NASA horas pois. Os historiadores comparam as navegações marítimas na época com a descoberta da questão espacial, porque desenvolveram toda uma nova tecnologia. Lógico que eles roubaram muita coisa dos muçulmanos, como a bússola, veio dos árabes, o astrolábio, várias coisas de localização. Mas os barcos foram os portugueses que aperfeiçoaram, criaram a caravela. A caravela é um mistério até hoje, né, cara? Que não existem mais caravelas, nem modelos de caravelas, né? Pro pessoal saber, assim, eles sabem por descrições, mas modelo mesmo, técnico de construção, não se sabe. Na comemoração dos 500 anos do Brasil, construíram uma caravela, uma réplica perfeita. Eles fizeram o que eles acharam, né, que era. Mas sabe o que aconteceu com a réplica da caravela, cara? Ah. Ela afundou, não conseguiu navegar. Os caras fizeram hoje, assim. Sério? Mas sério mesmo isso? Aí afundou? É, ela não conseguiu navegar, não tinha jeito, não funcionou. Ela não chegou a afundar porque os caras saíram correndo. Pularam antes. Ela não navegava. Cara, não funcionou assim. Não conseguia construir a caravela, não deu certo. Bota aí mais segredo, mais mistério ainda na construção da caravela. Não, cara, tipo, eles construíram, não funcionou. Não, mas é assim, é uma coisa que realmente foi um grande passo. Eles juntaram cartógrafos também, que é importante, cara, fazer mapa. Não tinha mapa na época, assim, né? Apesar de chineses, os árabes ter mapas, os portugueses faziam os mapas deles, era uma piada. Os mapas eram representações que não tinham nada a ver, não serviam pra nada. Eram os desenhinhos, assim, com os bichinhos bonitinhos, desenhados. Mas não tinha escala, não tinha nada. Não tinha nenhuma utilidade prática. O mapa dos chineses, né? Tinha um quadradão escrito Tigres aqui. Cara, os chineses tinham mapa melhor. Os italianos antigamente tinham, os outros povos, mas na época os portugueses não tinham. Então eles foram todo buscar na época clássica, lá dos fenícios, da antiguidade, documentos pra desenvolver a cartografia. E essa escola de Sagres, na verdade, não era bem uma escola, era um grande centro de pesquisa. É a NASA da época. Tinha curso, né? Mas reunia todos os melhores navegadores, os melhores cartógrafos, os melhores tudo na época, hein? Pra conseguir desenvolver a tecnologia pra isso, né? Cartografia e bruxaria, pra mim, é a mesma coisa, cara, eu não entendo. Eles podiam fazer da seguinte forma, eles iam e voltavam medindo. Eles levavam uma corda bem comprida, né? Tipo, de uns 7 mil quilômetros. Não, mas sabe como que é? Você já ouviu falar que é média velocidade marítima em nós? Uhum. Sabe por que é nós, cara? Que eles levavam uma corda e ia dando nó. É, exatamente. É mesmo, cara. É mesmo? Olha, há de se confirmar essa informação, hein, professor? É verdade, cara. Pode confirmar. Por exemplo, usavam proporções do corpo humano, eram as medidas, por exemplo, polegada. Assim, braços, pés. E aí a velocidade do barco é marcada em nós, quantos nós por hora, quantos nós, né? É, não sei, não é por hora, quanto que media, mas é mais ou menos em nós. Não sei qual que é a medida de... A distância é o nós, né? Pegar uma corda com vários nós, uma braça de distância cada uma, não sei quanto que era, e jogava na água. Aí eles iam puxando conforme o barco ia andando, eles iam vendo quantos nós que o barco andou. Cara, que maluquice, eu não sabia não, e eu tô duvidando. Mas enfim, eles levavam astrônomos, né, cara, nessas viagens também, né? Não era só cartógrafo. É, a orientação é toda pelas estrelas, pelo Sol, né? Mas é pelas estrelas principalmente, pra saber a latitude que eles estavam, né? Foi desenvolvido nessa época. A ideia é longitude, latitude, é que pegaram o mapa da Terra dividido, né? E aí sabiam pelo astrolábio, né? Pelas estrelas e tal. Eles tinham como saber que latitude da Terra eles estavam. E os astrônomos eram quem é responsável pra ver isso, né? O céu é diferente, né? No hemisfério sul e no hemisfério norte é diferente. Sim, faz muito sentido, inclusive, né, cara? Aí é o seguinte, né, cara? É, eles tinham seus motivos pra viajar, né? Antigamente, se dizia lá pelos escritos de Camões e do Gil Vicente. Quem nunca leu, por favor, leia Gil Vicente, o cara mais foda da língua portuguesa, a escrita mais irônica do mundo. O fato é que eles escreveram, né, muito sobre os motivos religiosos que levavam os portugueses a navegar. Outros dizem que era por motivos econômicos, que nem o professor falou. E tem outras correntes historiográficas que dizem que era por razões militares, né, estratégia de ter vários pontos de partida para o mar em vários lugares, em vários continentes. Porque eu acho que é meio difícil a gente falar, né, assim, o que era, o que não era os motivos deles. Eu acho que era um pouco de cada coisa, né, professor? Sim, eu acho que juntavam, né, porque como é uma coisa muito difícil, tinha apoio de todo mundo. O rei apoiava porque ele queria cobrar mais impostos, a gente pode dizer assim. A burguesia, que eram os comerciantes, apoiavam porque eles queriam fazer mais comércio, uma forma de ganhar mais dinheiro. Então pode dizer assim, o rei e a burguesia, os dois iam ganhar mais dinheiro. E a igreja também apoiava porque ele queria mais terras, mais fiéis. Mais terras. É, mais fiéis, que no fim, depois, era mais dinheiro também. E quem financiava essas viagens, que era o próprio navegante, ele queria o dinheiro dele de volta em dobro, né? Sim, muitas vezes ele conseguia. Eles faziam, na verdade, uma navegação de... A gente chama aí de cabotagem, quase. Não era uma navegação tão em alto mar, né? Eles iam contornando a costa da África. Assim, eles iam de pedacinho em pedacinho, né? Quem já viu nos mapas dos livros de história, eles vão dando pulinhos pela costa, né? Sim, a cada expedição eles iam um pouquinho mais pra frente. Tem alguns marcos importantes aí, quando eles... Em 1415, eu falei, né? Acho que eu falei 14, né? Mas foi em 1415, para dominar o Ceuta, né? Que é a primeira cidade lá no norte da África. E aí, em 34, eles passaram o Cabo Bojador, que é onde a África começa a fazer aquela voltinha, assim. Aí eles ficaram empolgados, né? É, chegando ali no... Onde a África faz aquele contorno, assim, tem a barriguinha ali, pra dizer, né? Em 1470, chegaram ali, já achavam que estavam contornando a África. E aí, depois tem mais África pra baixo ainda. os caras ficaram tão felizes, né? Falaram, porra, agora vai! Agora vai, mas não foi. Aí tinha mais ainda. Vamos precisar de uma corda maior. E até que chegaram ali embaixo, em 1488, o Bartolomeu Dias, fez a 1488, passou no Cabo das Tormentas, que ele chamou. Que é a região ali onde é a África do Sul, né? Que aí realmente contornou a África. E ele chamou Cabo das Tormentas porque é uma região que o mar é muito agitado, tem muitas tempestades e tal. Democraticamente, depois mudou o nome pra Cabo da Boa Esperança. Departamento de Turismo, né? Mudou pra Cabo da Boa Esperança. Porque ali foi onde eles foram pra realmente dar a volta na África e contornar. Conforme eles iam passando pela África, o que, que eles faziam num cada lugar que eles chegavam, né? Eles faziam as feitorias, onde eles pegavam escravos, eles pegavam riquezas. Aí o cara já ia fazendo um comércio, ele ganhando uns toquinhos pra cada viagem tinha que... ganhar, como você disse, né? O cara queria ganhar 10 vezes o que ele investiu na viagem, já que ele podia morrer no meio, né? Como a gente falou ali no sul da África e na costa oriental da África, né? No episódio da África do Sul a gente comentou isso, que os portugueses tinham vários postos, né, cara? Mas não eram colônias, né, em si. Era só postos de reabastecimento e de comércio mesmo. Sim, vocês chamavam feitorias, né? E Portugal chegou nas Índias, né, cara? Cara, Portugal chegou até no Japão, pô. Oh, não, peraí. Antes de chegar no Japão, ele passou pela China, japonês. Ah, sim. Isso não vem ao caso, né? Não, é assim. China não. Você sabe quem foi o primeiro que chegou nas Índias, na verdade? Ah, os índios. Não, depois os índios. Foi o primeiro português, né, cara? Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Mas é isso, cara. O Vasco da Gama é uma pequena expedição, na verdade. Tinha, acho que, 3 barcos, uma coisa assim. Ele chegou. Ele foi o primeiro que chegou nas Índias, a 1498. Ele chegou lá. E teve muitos problemas na viagem. Teve calmarias, né? Que quando o barco ficava paradando, porque não tinha vento. Teve doença. O remo fez uma falta aí, hein? É. Que voltou, né? Com metade do que tinha ido. Metade morreu no caminho. Mas ele conseguiu chegar nas Índias. Em 1498, chegou ali em Calicut. E esse papo de nova rota pras Índias, né? Todo mundo sabe que é um migué, que eles sabiam muito bem que tinham terras pra cá, né, cara? Pela própria expedição do Cristóvão Colombo, eles sabiam que tinham terras mais a oeste. Podemos dizer, assim, que suspeitavam. O professor tava falando com relação às... Como é que era lá o nome? Feitorias? Sim. Que eram as dominações portuguesas ali, onde eles iam parando, né, tal. E quando eles perderam isso? Eles chegaram a perder isso? Os lugares que eles viram mais promissores continuaram tendo feitorias e foram depois dominando mais. Com o tempo, eles foram adentrando esse domínio. Ia pra Angola, Angola, em Moçambique, os lugares Guiné, é onde hoje na África se fala português. Outros lugares eles perderam, né? Em Ceuta, por exemplo, mais pra frente eles depois perderam. Tipo, Angola e Moçambique são os dois maiores, né? Que eles tinham ideia, Angola e Moçambique, pra quem não sabe pegar o mapa da África, Angola fica aqui do lado esquerdo do mapa, né? Moçambique do lado direito. A ideia dos portugueses tinham é juntar os dois e ter uma passagem de um lado pro outro da África, pegar tudo. A Inglaterra que não deixou e pegou o meio pra ela. Mas em algum momento deixou de fazer parte de Portugal, passou a fazer parte da África novamente. Muito tempo depois, né, cara? 45 foi a Segunda Guerra Mundial. Portugal foi o último que largou o osso. As colônias da Inglaterra, da França, se libertaram logo depois da Segunda Guerra, na década de 50. Portugal, como era mais pobre e dependia mais da exploração das colônias, não largou o osso tão fácil. Então, e só na década de 70 que foi os últimos. As últimas colônias da África que se libertaram foram as de Portugal, praticamente. 500 anos de colônia não é brincadeira, hein, cara? É, 500 anos que chegou, por exemplo, na região de Angola em 1485. E aí só saiu agora em 1970 alguma coisa. E não fez nada de útil, né? Fez, cara. Você fala português. As pessoas que moram em Angola e Moçambique podem mandar e-mails pra gente, que a gente vai entender. Bom, mas enfim, o fato, né? Portugal navegou, descobriu, conquistou, imperou, folgou pra caralho em todo lugar que ele chegava e achou que isso ia durar pra sempre, né, cara? Achou que era tudo muito bom, tudo graças a Deus. Acontece que um dia o próprio Deus desceu na Terra e veio buscar a parte dele da brincadeira. Então é isso aí, galera. O professor foi trabalhar porque ele tem mais o que fazer. E no lugar dele a gente colocou o Órfão, o querido de todos os ouvintes. Fala aí, Órfão. Olá, pessoas. Tudo bem? Sou o Joe. Vindo aqui de steppe, né? É, totalmente de steppe, caindo de paraquedas, mas eu acho que devo agregar bastante conhecimento e cultura pra esse site. Isso, o Órfão. O Órfão com toda a sua modéstia aqui presente. Então, japonês, diga para nós, por que que esse terremoto vale a pena citar, assim? Porque existe terremoto toda hora, em todo lugar. Existem terremotos, catástrofes. Por que que esse é digno de nota? Porque esse foi diferente, é isso que você quer saber? É, exatamente. Tá. Foi o que eu perguntei. Só quis elaborar, assim, né? Pra você ter tempo de pensar. Ah, tá. Olha. Eu acho que é porque balançou com os portugueses. Eu avisei, cara. Esse é o conhecimento que o Órfão vai trazer pro nosso podcast. Essa foi a participação do Órfão, galera. O Órfão, um abraço, obrigado pela sua participação. Falou, até mais. Não, gente, é o seguinte, esse foi o terremoto mais importante, que se destaca na história de Portugal, porque foi a pior coisa que aconteceu pra Portugal em todos os tempos. É o seguinte, esse aconteceu no dia 1º de novembro. Aconteceu justo no feriado de Todos os Santos, cara, em Portugal. E o que foi engraçado nisso? Foi engraçado justamente... Não, engraçado não foi nada. Não, cara. Foi engraçado, cara. A coincidência. Onde tá a coincidência disso? Na verdade, foi um desastre terrível. Monstruoso, cara. Monstruoso. Matou gente pra caralho. Só que aconteceu justo quando a galera tava toda na igreja, cara, rezando. Aí começou a tremer tudo. Quem conseguiu fugir, fugiu pras planícies. Aí quem tava lá na planície conseguiu fugir, já viu que, tipo, não era só o terremoto. Mas quem tava na planície viu também a tsunami engolindo Portugal. Depois disso, como já tinha vindo a água que aconteceu, começou a queimar tudo, cara. Portugal ficou em chamas. Porque a água queima? Justamente pareceu. É, porque veio a água queima. Queimou tudo. Foi uai. A água passou e deixou um incêndio foda. Mas explica por que teve incêndio, japonês. Porque também, né, teve incêndio. É, porque também teve incêndio. Teve o terremoto, a tsunami, ou outro tsunami, é igual a Mussi ou Omussi, pra mim tanto faz, mas vocês querem falar certinho. E pegou fogo, cara. O que parece, assim, é que tipo, a galera tava lá então, feriado de Todos os Santos, todo mundo, nas igrejas rezando. Com os abalos que tiveram, as igrejas começaram a cair, as casas começaram a cair. Como a galera tava rezando e tava cheio de vela, começou a pegar fogo em tudo, cara. Como não tinha quem apagasse o fogo, a cidade começou a queimar inteira. Foi uma destruição enorme, assim, não só pelo terremoto, né, mas por todas as outras, os outros fatos também, que era tsunami e o incêndio. A galera fala aí que morreu entre 10 e 30 mil mortes, assim, mas não é certo, não dá pra contar certinho o número de gente que morreu lá, mas o negócio foi muito feio, cara. Entre o terremoto, a tsunami que teve aí em Lisboa, tiveram ondas de mais de 20 metros de altura, quase 30, alguns relatos dizem, e depois os incêndios que tiveram, e as consequências disso depois, de gente que, sei lá, quebrava uma perna e depois morria, morria de hemorragia ou com alguma doença proveniente das enchentes que tiveram, morreram 90 mil pessoas, né? São os números totais, assim, do desastre. Então, você imagina, Lisboa tinha mais ou menos 270, 280 mil habitantes naquela época e morreu 30% da população da cidade. E como Portugal era um centro religioso, né? A Igreja Católica tava lá com os dois pés. Portugal era a cidade mais religiosa, né, da Europa, né? Dizem que de cada 10 pessoas que moravam em Lisboa, 8 pertenciam a alguma ordem, né, cara? Muitas delas foram fundadas lá. Ou seja, de cada 10, 8 iam pra igreja, 2 ficavam olhando o carro na frente. Exatamente, é isso que acontecia. Além de 30% da galera ter ido pro saco, mais de 85% das construções de Lisboa veio abaixo. Cara, devastou a cidade, né? Foi um combo de Deus, filho. Cara, e você viu a ordem, né? Deus foi muito esperto. Ele mandou tsunami primeiro, depois o incêndio. É lógico, né, cara? Deus tá fazendo bobagem, né, cara? É, ele escreve certo por linhas tortas. Bom, mas enfim, o impacto que isso teve na cabeça das pessoas, né? Porque naquela época a igreja era o poder, a igreja era a resposta pra tudo. E os religiosos não tinham como explicar aquela desgraça toda, aquela tragédia, né? A igreja não tinha resposta, ainda mais sendo no dia de Todos os Santos. Então a igreja ficou meio assim, ah, isso aí foi a ira de Deus, cara. É Deus que mandou um castigo aqui pra acabar com a gente. Um castigo divino. Antes de acontecer o terremoto, Lisboa era uma capital europeia um pouco diferente das demais capitais europeias, né? Ela não era assim um lugar, digamos, Portugal, né, cara? Desde sempre, nunca pareceu fazer parte da Europa, né? Sempre foi um lugar muito estranho. Estranho assim, diferente, eu quero dizer. Calma, portugueses. A gente tem muitos ouvintes de Portugal, viu, gente? Fora expôs. E as pessoas iam pra Lisboa fazer turismo, igual iam viajar pra toda a Europa turismo, iam lá por causa dos bálsamos que tinham lá, que curavam de tudo, iam por causa do turismo sexual também, né? Que tinha o sexo freirático, eu não vou entrar em detalhes do que era isso, mas quem quiser saber, digita aí no Google sexo freirático e fique pasmo, estupefato ou não, né? Ou invista na ideia na sua cidade. Mas Lisboa era considerada de alguma maneira a Gomorra, né? Do século XVIII, né? Que acontece que quando aconteceu todo esse desastre, as pessoas logo acharam que era um castigo divino mesmo, né? O que eu acho que cientificamente não tem muito valor, certo? Não vou entrar aqui em questão de superstição ou religião, o que é o quê, a crença das pessoas, mas cientificamente falando, a gente não pode colocar um terremoto na conta de Deus, né, cara? Bota na conta do Papa. Pode, não pode? Pode, mas a gente não vai. Então, o que acontece? O terremoto deve ser o epicentro em Lisboa, certo? Certo. É só para as pessoas terem uma noção, né? Ele atingiu quantos graus na escala Richter? Quase 9. Então, quase 9, e o que a gente vê hoje aí que arrasa as cidades tem 7, 8 no máximo, né, cara? Então você tem noção. Esses tremores, eles foram sentidos de Portugal até na Escócia, em toda a costa oeste da Europa, na França, até na África, em Marrocos, e nas ilhas do Caribe. Tem relato dos caras vendo ondas gigantes também vindo pra praia, assim. Então você imagina que foi um desastre de escala global, igual a gente não vê hoje em dia, né, cara? Ainda bem. Aconteceu um terremoto, as pessoas ficaram pasmas, estupefatas, ah, é a ira de Deus que se abateu sobre nós, por que isso foi acontecer? Mas desastre acontece toda hora, certo? Certo. Quando tem seca, as pessoas ficam tristes, ficam bravas, se revoltam, falam que é a ira de Deus. E ficam com sede. E ficam com sede, e aí chove, e as pessoas voltam a ficar felizes, e a felicidade negativa vem, e fica tudo bem, certo? Certo. Por que então, me expliquem, por que que esse terremoto mudou de alguma forma o modo de pensar do ser humano assim? Cara, as mudanças no pensamento que a gente pode citar aí, que a gente teve, já primeiro foi aquilo que você já disse, né, Topeira? É questão de que o pessoal tava vendo como castigo divino mesmo, pelo dia em que aconteceu, pelo momento em que aconteceu. O que mudou aí no pensamento das pessoas, a gente pode citar vários autores, cara, vários filósofos aí, dentre eles Kant, Rousseau, Goethe, Voltaire. O Voltaire principalmente, né, cara, porque ele escreveu alguns poemas, escreveu alguns textos a respeito especificamente do terremoto, e ele sempre tirava um sarro daquele pensamento lá do Alexander Pope. Eu não lembro agora qual que é a frase que era cunhada, mas era um negócio mais ou menos assim, que a gente vivia no melhor dos mundos possíveis, né? Isso. Era o otimismo, cara. Ele combatia o otimismo. O otimismo, que falava que tudo era uma beleza, que tudo era uma maravilha e que não podia ficar melhor. Diante da arbitrariedade das mortes, né, cara? Pessoas, prostitutas e padres morrendo lado a lado, o cara teve que falar: olha, isso aí não tá certo, não é nada disso. o mundo não é bonito igual vocês estão pensando. Isso foi o que o Voltaire disse. A questão do Kant aí, que o japonês citou, ele escreveu também, mas principalmente ele estudou, né, cara? Que o Kant é um geógrafo também, pra quem não sabe, além de filósofo. Ele é, inclusive, considerado o pai da geografia na Alemanha. Na época não era Alemanha, era Prússia, se eu não me engano. Alguns consideram ele também o pai da sismologia, mas não é bem verdade, assim. Ele fez vários estudos, divulgou algumas teorias, podem ser consideradas, assim, de alguma forma, um estudo sismológico, mas ele não estava certo nas teorias dele. De qualquer forma, foi um início, assim, né? Foi um embrião da sismologia moderna que a gente conhece hoje. Quem incentivou mesmo a sismologia, o estudo da sismologia, foi o Marquês de Pombal. É, antes, assim, só pra terminar, que você estava citando o Voltaire, o Kant, tem também Rousseau, né? Que o Rousseau foi quem estava colocando a ideia, naquela época, de que os homens que eram responsáveis pelos problemas divinos, cara. Ele jogava em cima dos homens a responsabilidade do que acontecia. Mas como eu tava falando aí do Marquês de Pombal, ele foi um dos responsáveis pela mudança política, né, cara, na época, assim. Porque ele era o primeiro-ministro, então, lá do Dom José I, e ele era um cara meio... Era assim, as pessoas não gostavam muito dele, né? Ele não tinha muita moral com a galera. Ele tomou a frente, né, da reconstrução de Portugal, investindo aí, como eu falei, na sismologia, né, nos estudos sismológicos, pra prevenir e entender e compreender como evitar novas tragédias tão grandes. Portugal, por exemplo, naquela época, tinha umas ruas estreitaças, né, cara? Então, uma casa caía todas, né? Não tinha, tipo assim, caíam todas juntas, uma em cima da outra. Tinha um efeito dominó foda. E o que acontece? Ele tomou a frente, inclusive fraudando alguns documentos, adulterando outros sobre os números da tragédia para conseguir apoio, falando assim, ah, não, o negócio aqui foi tranquilo. Morreram só 5 mil pessoas, mas a gente precisa de um dinheiro aí emprestado para reconstruir Portugal. Isso para conseguir ajuda de outros países, né? Porque se ele falasse que a cidade estava totalmente destruída, as pessoas não iam querer emprestar dinheiro, né, cara? Que garantia eles teriam de receber de volta. E com isso tudo ele conseguiu o respeito, né, de toda a corte, toda a nobreza e toda a população de Portugal mesmo. Que ninguém ia muito com a cara dele, e aí viram, né, que ele era um cara fodão, que ele tava interessado, que ele tinha poder e comando, e as pessoas deram mais poder ainda pra ele, inclusive o rei, né, de quem ele era o queridinho. E aí virou um absolutismo foda, mas essa já, já é uma outra história, as pessoas se arrependeram muito de ter dado poder pra ele. Mas enfim, outra história. Bom, sobre o terremoto, o que a gente tem pra falar com o nosso conhecimento patético é isso, né? Como é que você pode saber mais sobre esse terremoto, se você quiser, em japonês? Cara, é muito, muito simples. Diga aí, órfão. Não, é a coisa mais simples que tem. Diga aí, topeira. Bom, já que vocês não fazem a menor ideia, basta vocês clicarem nesse lindo banner que tem no nosso site e comprar o livro A Ira de Deus no Submarino, baratinho. O livro A Ira de Deus foi escrito pelo Edward Pace, que pra quem não conhece é um escritor inglês. Então, ele fala sobre o terremoto desde bem antes, né? Ele conta como era Lisboa, séculos antes, toda a arquitetura, a estrutura do lugar, os costumes das pessoas, esse lance todo da religiosidade muito latente que a gente comentou, a parada do sexo freirático também tem lá, quem quiser saber bem profundamente como era o sexo freirático, é só procurar nesse livro também que tem. E ele fala sobre todos os mandos e desmandos de Dom João V com o ouro que ele trazia do Brasil, tanto que ele gastava pra construir as coisas, né? O livro é um documentário, então? Não é bem um documentário. É um livro histórico. É um livro histórico, não é romanceado em momento nenhum. Não é romanceado. Apesar de ele citar vários nomes, assim, ter os personagens do livro, não são personagens criados, são personagens romanceados. O livro foi todo escrito com base em relatos de pessoas que estavam lá no dia do terremoto e antes, e depois também, lógico. Então, ele não inventou nada. Ele simplesmente pegou os relatos das pessoas e organizou de uma certa maneira, né, com um texto dele entre os relatos das pessoas, de uma maneira a fazer uma cronologia correta e explicar, né, passar a pessoa pro ambiente, né, pra pessoa entender como é que funcionava Lisboa naquela época. E é legal, muito massa também, assim, a parte que ele cita o terremoto, você se sente mal lendo. É muito bom, você sente na tragédia. Mas o grande barato, assim, pra mim, pelo menos, lendo esse livro, além das informações, é lógico, que tem lá, é esse lance que eu falei, né, da visão inglesa sobre a tragédia ocorrida em Portugal. Porque parece que eles tinham um certo desdém, assim, porque enquanto eles estavam lá nos Estados Unidos levando flechada de índio, eles viam os portugueses saindo lá com o navio cheio de escravo e voltando com o navio cheio de ouro, sabe? Portugal nunca foi um lugar, assim, reconhecido pela sua nobreza, pela fina arte, assim, como é a Inglaterra, né? Eles têm toda aquela pompa e tal. Então eles pegavam meio mal, assim, eu acho que ficou um mal-estar histórico por Portugal naquela época ser tão rico, né? Tão mais rico que a Inglaterra, que eles consideravam os portugueses ali um pouco inferiores. Mas é, cara, vale muito a pena ler o livro. Quem não ganhar um exemplar na nossa promoção, compre, que vale a pena, recomendo muito. Peraí, então as pessoas vão poder ganhar o livro? Sim, a gente já falou lá nos e-mails, lembra? Não. É porque a gente não gravou ainda, mas a gente vai falar, cara. É, cara, é isso que a gente tem pra falar sobre o terremoto, né? Essa é a nossa visão patética, o nosso conhecimento parco, né, e torpe. Olha só que bonito, quantas palavras novas eu sei. Se vocês quiserem saber mais, comprem o livro A Ira de Deus, de Eduardo Peisse, através do nosso banner no Submarino, que aí vocês fazem o Histórica ficar no ar mais 5 segundos. Se vocês quiserem aprender palavras novas, topeira@histórica.com.br. Uma palavra nova por dia pra vocês. Exatamente. Órfão, muito obrigado pela sua presença. Alguma coisa a acrescentar? É, eu descobri o que é sexo freirático. Guarde pra você, por favor. Que curioso, tem umas fotos interessantes. Então, quem quiser saber, compre o livro, né? Ou converse com o órfão. É isso então, galerinha. Quem quiser concorrer ao livro, faça o que a gente já falou no início do episódio. Você que gosta tanto de moral da história, tem uma moral da história, japonês? Se você for Deus, faça da maneira correta. Mande água primeiro e fogo depois. Boa. É isso aí então, galera. Um abraço, até a próxima quinzena de 14 dias. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau. Eu vi um programa que vocês estavam falando, cara. Eu ouço de vez em quando esse programa. Falando do que as pessoas aprendem com o programa, cara. Eu vi o japonês comentando. Realmente é preocupante. Será que eles aprendem a parte boa ou a parte que a gente tá zoando, né, cara? Eu achei legal. O japonês falou, tá certo, que é preocupante. Que vai saber o que estão aprendendo. Vocês acham que o que a gente brinca é verdade? O que fala a verdade é brincadeira? Vai saber, né? Cara, eles estão gravando naves movidas a areia e pedra. Aí o cara falou, sabia que é os ETs que descobriram o Egito. Você ouviu Visão Histórica. Agora é outra história.